Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje voltamos a subir aos palcos. Começamos assim uma nova edição das Conversas de Esquina com os Disclosure e este Let's featuring Sam Smith. Bem-vindos a mais um programa. Estamos de volta, estamos de regresso e hoje com um convidado bem especial, ator, encenador, cantor, coreógrafo, uma espécie de faz-tudo no bom sentido na arte em Portugal. Henrique Feist, muito obrigado pela tua presença aqui nas Conversas de Esquina. Muito obrigado por teres vindo e pergunto-te, ser ator é vontade de viver várias vidas num só corpo? Sim, é um bocado desafiarmo-nos a nós próprios para termos outros exemplos de vida que não a nossa, porque realmente a vida, até a nossa, tem tantas nuances. quanto mais as dos outros. E eu acho que é isso que me seduz mais num trabalho de ator, é ver o quão uma vida se pode distanciar da minha, daquela que eu tenho, das nuances que eu tenho na minha vida, da forma que eu tenho de estar na minha vida, da forma que eu tenho de reagir, da forma que eu tenho de agir. E o que eu acho que é interessante num ator é ver estes ingredientes noutras vidas pautados de formas completamente diferentes. Ou seja, quanto mais o público desassociar o que nós estamos a fazer da nossa pessoa, quer dizer que ainda melhor está feito o nosso trabalho enquanto ator, que é distanciarmos daquilo que as pessoas conhecem de nós. Eu acho que é isso o trabalho de um ator também. Crias amizade com as tuas personagens? Amizades, ódios, crias relações pessoais com as tuas personagens? O facto de termos de vivê-las de tal forma, temos que amá-las. Aquilo tem que fazer parte de nós. Da mesma forma que eu me amo a mim próprio enquanto Henrique, obviamente que se eu fizer outra personagem tenho que amá-la da mesma forma, porque senão aquilo não é meu. E nós temos que tornar cada personagem que façamos nossa, temos que convencer o público que aquilo somos nós. Convencer o público e convencermos-nos a nós próprios. Se nós amarmos esse personagem, o público também poderá amar ou, pelo menos, acreditar naquela personagem. Porque vou dar um exemplo. Se eu fizesse de um assassino, eu não vou poder dizer que eu amo um assassino. Claro. Mas, obviamente, que eu tenho que viver aquilo de tal forma que se torne credível. E isso advém de amarmos, entre aspas, esse personagem. Esse personagem. Mas nesse processo de criação, nesse processo de trabalho, até que ponto é que marginalizas o Henrique? É assim, nós enquanto atores, nós temos que ir buscar sempre um bocado da nossa vida, ou seja, onde houver ligações que tenham a ver com a nossa pessoa, temos que ir buscar isso, temos que ir buscar memórias às vezes, portanto aí pode sempre entrar um bocado do Henrique. Depois temos que tornar essas memórias na memória de um personagem, ou seja, se for preciso, por exemplo, um personagem chorar, que é, às vezes é a coisa mais comum que um ator pode ter de fazer, é ter de chorar. Obviamente que vamos buscar emoções, vamos buscar uma coisa que o Stanislavski, o mestre russo, dizia, que é a memória emocional do ser humano. E nós, enquanto seres humanos, temos memórias emocionais. Obviamente que, se for preciso chorar, vamos sempre buscar um bocado dessa memória emocional. O que é que nos fez chorar numa dada altura da vida? Para ver o que é que despoletou aquele sentimento. E depois partimos para a segunda fase, que é, uma vez essa torneira aberta, temos que torná-la na torneira de aquele personagem. Ou seja, pode ter sido uma morte que me fez chorar. Tem que ir buscar essa memória, mas se calhar o que o personagem está a chorar por é porque acabou com a sua mulher e acabou com um casamento de 20 anos. E aí entra a segunda parte, que é agora, nesta vida e nesta separação do amor, temos que aplicar as lágrimas aí. Portanto, uma parte serve para ir buscar, abrir a torneira. E depois a outra parte serve para dizer o que é que vai sair dessa torneira. Portanto, obviamente que há sempre Henriques que entram nisto. Esse método que usas como ator também é um método que utilizas no teu dia-a-dia? Não, que senão dava em doido. Não, não, não. Mas não é essa tentação de passar essa forma profissional para a forma pessoal? Como é que distingues essas duas áreas? Foi imediato, a partir do momento em que começaste a tua carreira, ou tiveste que trabalhar para saber distinguir o lado profissional e o lado mais... Tem que se trabalhar. Eu acho que existe em certas pessoas, existe aquilo que chamamos o tal talento inato, que uma pessoa possa ter. Mas depois, obviamente, que isso tem que ser trabalhado. Tu podes ter muito jeito para desenho, mas com certeza que poderás ir apurar esse jeito que tu tens em Belas Artes ou noutra escola ou noutro curso do género. Obviamente que tu tens que aperfeiçoar a técnica. Há uma base, há uma técnica para um ator. Não é à toa que se fazem em Londres, em Espanha, em Nova Iorque e noutros tantos países. Tu tens cursos de 3 anos e depois tens mestrados em teatro musical, em teatro declamado. Portanto, isto por si simboliza o facto que há uma técnica para isto, tem que se aprender. E depois há o teu talento inato. É um bocado como uma pessoa ser um diamante em bruto. E tu depois vais lapidar esse diamante. Obviamente que a tua pessoa entra no sentido que, se a tua pessoa tem experiências que podem apurar a tua parte profissional, obviamente que as duas coisas se casam. mas isso é posto em prática naquele momento em que está a ser pedido. Ou seja, eu não ponho isso em prática 24 horas por dia. Ponho em prática o cruzamento do meu pessoal com o meu profissional quando me é pedido para fazê-lo. Ou, quando estou a ensinar alguém, também. Aí caso as duas. No dia-a-dia, não. O trabalho fica então à porta de casa. Em que é que a tua formação lá fora te moldou naquilo que és hoje? O que é que te deu a ti como pessoa? Vieste diferente dessa formação? Ui, ouve, tu não tens muito programa, portanto não tens 10 horas de programa para tu poderes explicar. Vamos a isso. Mas eu acho, eu acho que é tão simples quanto o facto de estarmos predispostos a que nos descasquem. Ou seja, quando eu digo descasquem... Mas foi um risco tão novo sair, ir à aventura? Não, não, não é... Repara, como era uma coisa que eu sempre queria desde criança, acabou por mim por não ser um risco, acabou por ser o seguir aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu mais gostava de fazer. E na altura, e aliás ainda hoje, infelizmente, tive que fazê-lo lá fora, porque realmente ainda não existem cursos em Portugal, há muito workshop, há muito masterclass, há 30 por uma linha, mas não é um curso de teatro musical, porque repara uma coisa, tu, teatro musical, tens a tua parte da técnica que aprendes, mas teatro musical é pensar no teu corpo como um músculo. Se tu fores para as Olimpíadas, tu vais treinar diariamente o músculo que vais precisar para as Olimpíadas, seja para natação, seja para o que for, seja para corrida, tu treinas esse músculo. O ator, aquilo que nós fazemos enquanto atores, não deixa de ser trabalhar músculos, quer para a tua voz, quer para a dança. Portanto, é um trabalho que tu tens que apurar também nesse sentido e tens que te predispor a que te descasquem. E quando eu digo descasquem, não é no sentido de roupa, é imaginares que és uma laranja e tens que permitir que as pessoas que te lecionam te descasquem todo para te voltarem a moldar. E isso advém de uma predisposição tua enquanto ser humano, de te predispores a isso. Porquê? Porque vais passar por emoções, vais ficar todo nu, no fundo, no sentido figurativo, vais ficar todo nu à frente da pessoa que te está a ensinar. E tens que te predispor a isso. A que a pessoa, no fundo, que a pessoa te desmantele todo e depois te volte a esculpir todo. E isso depois, obviamente, que vai ter repercussões até em ti enquanto ser humano, porque conheces coisas que de outra forma não conhecerias. Porque é que conheces? Porque deixaste a pessoa entrar. E isso é a maior coisa que um ator pode ter, é essa predisposição de deixar que a pessoa, o professor, neste caso, entre. Que é para te poder moldar. Mas como jovem, reagias bem à crítica por volta dessa idade? Somos um pouco avessos àquilo que nos dizem. E falaste aí na questão do descascar, e eu vi essa matéria como forma também de criticar e de chamarem a atenção para esse trabalho que fizeste lá fora. Lidavas bem com isso? Ou pensavas em desistir, Não, lidava porque, repara, na altura, obviamente que a pessoa tem raiva. Porquê é que me estão a tratar desta forma? Porquê é que me estão a dizer isto desta maneira? Porquê é que não me estão a dizer isto de uma forma mais suave? Porquê é que não me estão a dizer isto de uma forma mais delicada? Obviamente que antes, depois, tu percebes porquê. Porquê é que não? Porque, repara, isto é um meio de cão. Isto é este meio artístico que, então, em Portugal, isto é, são 7 cães a um osso. Portanto, ou tu estás, enquanto ser humano, preparado para isso, ou seja, tens o teu escudo muito bem montado e estás preparado para isso, ou então não vais conseguir, realmente, porque vão haver muitos reveses sempre nesta profissão. Portanto, obviamente que ao ires para uma escola onde tu saibas que a tua profissão vai exigir isso de ti, tens que deixar que isso aconteça, ou seja, que sejas criticado por muito que te custe. Sabes que é para o teu bem. No fundo, ouve, até nós, enquanto quando éramos jovens, os nossos pais também nos davam-nos composturas e nós não gostávamos de ouvir. Obviamente que anos mais tarde nós percebemos, porque acabamos por fazer o mesmo aos nossos filhos. É a mesma coisa. Isto acaba por ser tudo a mesma coisa. Mas duvidaste de ti próprio? Claro que duvido. Mas ainda hoje duvidas? Não. Já tens a certeza de que... Tenho certeza do que, tenho certeza do que quero, tenho certeza do que fizeram comigo e ainda mais, tenho a certeza que ainda tenho muito para aprender. Eu também agradeço esse lado mais de chamar a atenção e tudo mais. E é por isso que te pergunto, hoje naquilo que trabalhas, hoje naquilo que encenas, nos projetos que te envolves, tens esse estilo duro para com os outros? Tenho, e passo por arrogante e passo por prepotente, mas eu sei que eu faço aquilo por bem, porque eu sei o bem que me fez a mim quando me fizeram, percebes? Portanto, eu dou aquilo que eu sei que em troca só vai servir para teu benefício. Para teu ou de quem quer que eu esteja a encenar. Porque eu não sou a pessoa de pôr, quando enceno, de pôr muitos paninhos quentes em cima da coisa. Porque as coisas têm que andar. E conversas delicadas e suaves e paninhos quentes a mim não me serve de nada. Eu prefiro que me digam logo, honestamente, seja bruto, não seja, porque sei que há uma razão de ser. Tu não és bruto gratuitamente com ninguém. Não és duro, não és severo, ou eu não sou duro nem severo, gratuitamente. Sou com uma fisgada. Eu tenho uma fisgada quando estou a fazê-lo. E sei para o que é que estou a fazê-lo. E sei que naquela altura a pessoa vai ficar sentida e que depois acaba o ensaio e a pessoa se calhar vai pegar na mala, vai-me virar costas e vai sair do ensaio. Quando, por norma, no final dos ensaios diríamos, olha, então boa tarde, até amanhã. Amanhã o ensaio é às 3. E sei, mas por outro lado, sei que quando a pessoa faz isso é, olha, consegui chegar onde eu queria ter chegado. Mas que amarguras é que te trouxe esse lado mais, que estavas a dizer, esse lado mais bruto e que por vezes te confundiu como arrogante e prepotente, que dissabores é que já te trouxe essa mão de ferro? Não posso dizer para já que me tenha trazido que tenha tido uma repercussão direta, não tenho sentido isso até hoje. Não senti em Inglaterra que eu era um bocado, eu não vou dizer ostracizado porque é muito forte, mas o inglês defende muito aquilo que é deles. E eu era um português ali. E eu senti que havia sempre um bocado o torcer o nariz porque era um português. Vou dar um exemplo. Quando foi feito um musical do Homem de La Mancha em Inglaterra, eu era para ter feito o Sancho, portanto o outro protagonista. Era o Dom Quixote e o Sancho que eram os protagonistas. E eu só não fui escolhido para ser o Sancho e fui escolhido para ser aquilo que eles chamam em Inglaterra o understudy, ou seja, o substituto do Sancho, porque eu era português e poderia ficar mal aos olhos dos ingleses ser um português a fazer o Sancho, porque poderia eventualmente ser sinónimo que não havia um inglês capaz de fazer aquele papel e teve que ser um português a fazê-lo. Mas, por outro lado, este estigma em Inglaterra hoje já não existe tanto como existia na minha época. Repara que eu começo em Inglaterra em 88. Hoje, em 2014, tu tens a Madalena Alberto a fazer a Evita em Londres, tiveste a Sofia Escobar a fazer 3 anos de Fantasma da Ópera como protagonista, tiveste o Ricardo Afonso a fazer o protagonista do We Will Rock You. Portanto, esse estigma hoje já não existe tanto, porque hoje eu acho que a Inglaterra reverteu um bocado a moeda e é acolher os estrangeiros quase para demonstrar que eles precisam também de vir aqui para conseguirem trabalhar neste meio. E não era isso que existia na minha altura. Mas existe mágoa em relação a esse tempo, em relação a esse colocarem-te de lado? Não te posso dizer que não exista, porque eu estava a pagar o mesmo que estava a pagar o meu colega para fazer o Sancho. Os meus pais pagavam o mesmo no curso, e era caro, e era realmente caro, e eu estava a pagar o mesmo que a outra pessoa que estava a ser escolhida para fazer o Sancho. Mas, por outro lado, tive que, no fundo, respeitar o facto que eles não deixam de estar a defender aquilo que é deles. Como Espanha defende a sua Lola Flores e a sua Rocío Jurado e tudo. Nós é que não temos essa. Nós não temos muito essa mania. Como sabes, o português não defende aquilo Gosta mais do que vem de que é fora. nosso, gosta mais do que vem de fora. Mas, pegando aí naquilo que estás a dizer do português que gosta mais daquilo que vem de fora, não falando tanto do público, mas quem manda, quem toma decisões neste país, coloca também de lado a arte. Ui, qual arte em Portugal? Não, Cinema. eu acho que não existe cultura. Não existe Não, cultura. eu acho que não existe cultura, ponto final, parágrafo, em Portugal. O dinheiro que a própria cultura gera nunca fica na cultura, vai para outros. a sítios quando o próprio dinheiro gerado pela cultura, se ficasse na cultura, estávamos melhores, realmente. E tu não tens... tu tens teatros que fecham, não há apoios. Existe uma coisa que eu acho que é de uma por falta de melhor termo, de uma estupidez crassa, que é este coisa de o teatro comercial, o que é pejorativo, o teatro comercial que é mau. Não se deve apoiar teatro comercial em Portugal. Isso é ridículo, porque todo o teatro é comercial. Todo o teatro, que é, todo o teatro é comercial. Eu, a partir do minuto em que estou a vender bilhetes, o teatro é comercial. Uhum. Porque o que me interessa, seja ele o que for, a peça que for, é que as pessoas se sentem nas cadeiras e que me comprem o bilhete. A partir daí, o teatro está a ser comercial. Poderão, eventualmente, me dizer que há formas de entretenimento mais leves, que não desafiam, que não educam o público e tudo isso. Mas isso é lícito também. Sempre houve isso. O que existe em Portugal é que só pode existir uma forma de fazer teatro, que é o teatro intelectual. É o teatro que vão 20 pessoas ver. E é esse teatro que agora a Secretaria de Estado da Cultura, que já não é Ministério, são esses os teatros que as pessoas sentem que devem apoiar, que é uma elite, é um intelectual. Eu não vejo a lógica de apoiar uma forma de teatro que só senta 20 pessoas numa plateia e que não perceberam nada do que viram, e que vão sair a dizer que perceberam tudo o que viram e que se calhar até aplaudiram de pé, e para dar o ar vão dizer adorei, adorei, e não perceberam patavina do que viram. Portanto, a cultura logo daí está toda errada. E depois tens outra coisa que ainda é pior, que são canais de televisão que te dão a entender que isto é muito fácil. É fácil chegar a uma audição e cantar e seres aceite. Uhum. É fácil a fama repentina, que isto é tudo muito fácil. O que é que isto faz? Isto desvirtua-te o porquê da cultura, porque não é fácil, não, a fama repentina não te traz rigorosamente nada, porque estás aqui hoje e amanhã não estás, a não ser que durmas com alguém extremamente interessante e passas a ser uma capa de revista, mas isso já não é cultura. E esse padrão hoje é realmente o que manda. Tens programas de televisão que prometem um futuro a cantores que não existe. Não existe já para quem está na profissão, quanto mais para quem quer entrar nela. E isso, para mim, é péssimo, porque tu, no fundo, estás a mexer com sonhos de pessoas. E tu desfazeres o sonho de alguém, eu acho que isso é muito grave, até nós, enquanto seres humanos, termos um sonho desfeito. E tens programas que dão a entender que é fácil seres artista, é fácil gravar um disco. Diz-me quantos vencedores de Ídolos ou de outros quantos programas é que hoje têm uma carreira e ao nível, à nossa dimensão, mas ao nível de os que ganham os Ídolos nos outros países, porque não tens. Mas continuamos a insistir que é fácil, que podes gravar um disco e que vais chegar ao topo. Essa posição crítica fechou-te portas na televisão? Não fechou, porque eu nem sequer quis abri-las. Não, mas não. Por uma questão de princípio? Não posso dizer diretamente se já me aconteceu alguma coisa por via disso. Eu o que tenho para dizer, digo. És direto enquanto pessoa. Sou direto enquanto pessoa. E eu acho que não gosto de ver programas onde tens pseudo-júris. Alguns não. Alguns não. Não posso tirar o mérito a alguns. Não vou citar nomes. Mas depois há outros pseudo júris que ficam deslumbrados com vozes que eu ouço e essa pessoa está a desafinar por tudo o que é sítio. E tens júris que estão a ouvir isso e a dizerem: uau, tu cantas, que é, tu és. Pá, eu acho que isto é muito grave. Eu acho que isto é muito grave, porque é assim: se eu já não acredito no júri que está a criticar, muito menos acredito depois já não acredito sequer no programa. Porquê? Porque isto dá audiências e o que interessa é dar uma audiência naquele momento. Se tu estás a mexer com emoções das pessoas, de pessoas que querem fazer daquilo carreira ou não, eles estão-se a borrifar. Eu ia dizer isso. Eles estão-se a borrifar para isso, porque o que lhes interessa é se aquilo está a ter audiências e se 1 milhão e tal mil espectadores viram e se tiveram share e tudo isso. isto logo desvirtua-te o caminho certo para... Ouve, eu tenho colegas que passam dias em Londres a fazerem audições e se não são aceitos numa, vão para outra. E estão sempre a trabalhar, e estão sempre a tentar, e estão sempre a insistir, e estão sempre a lutar. Tu cá desvirtuas tudo isso. Porquê? Porque é fácil. Chegas, cantei, deslumbrei e depois vendeste discos... Estás no topo, como tu não há um cantor da Operação Triunfo, um cantor Sim. dos Ídolos, um cantor do X Factor, um cantor do Britain's Got Talent, um cantor do Korea's Got Talent, do que seja, que hoje não seja uma vedeta reconhecida no seu país. Ou seja, o programa serviu o porquê de lá estar, que era alguém poder ser uma vedeta, não no mau sentido de vedeta, mas uma estrela no seu país. Cá tu não tens isto, os programas são feitos na mesma. Mas cá, tu não isto não existe. E voltando um bocadinho atrás, e há pouco falávamos da questão do teatro apoiado essencialmente para o teatro que é visado para as elites. Hoje fazer teatro, fora essa questão das elites, de outros géneros, de outras formas, é já uma questão de sobrevivência? Eu acho que ninguém consegue sobreviver já do teatro. Mas é uma luta constante para manter. É uma luta constante, mas tem zen atores, zen atrizes e tudo que a realidade é que estão desempregados e que estão que tiveram que arranjar outros empregos, portanto, para conseguirem se sustentar. Obviamente que às vezes o que isto implica é que muitos tenham que desistir da própria carreira, porque o emprego dá-lhes uma carga horária tão fixa e tão grande que depois tu já não tens tempo realmente para depois fazeres a parte que tu queiras, ou não tens disponibilidade depois para ensaios e para seres, e para seres ator. Que sinal é que esse facto nos dá enquanto país? O que é que isso representa na nossa maneira de ser? O que é que isso diz sobre nós? Que as pessoas do poder e que podem não têm respeito nenhum pela classe artística ou pela classe dos técnicos em Portugal. Nenhum. Não têm nenhum. Eu conheci um secretário de Estado da Cultura, um ministro da Cultura, na altura não me lembro se era ministro ou secretário, porque isto está sempre a mudar, mas que foi homenagear uma senhora em palco, portanto dar-lhe uma medalha de mérito, e que não sabia quem era essa senhora. E não sabia o percurso dessa senhora. E estamos a falar de uma pessoa que tinha muitos anos de carreira, que era a Fernanda Batista. E a pessoa que lhe foi entregar a medalha não sabia... e era da cultura, qual tinha sido o percurso da Fernanda Batista. Isto é isto é demonstrativo do que é a classe política que pode fazer, que poderia fazer alguma coisa, o total desrespeito que tem pelos artistas. Não te esqueças que nós somos a classe dos falsos recibos verdes. Exato. Não é? E que não conseguimos aquilo a que temos direito, que é o contrato de trabalho. E atenção que eu não digo isto por ser sindicalista ou isso, isto para mim não é por uma questão de política, é uma questão de direito. É uma reivindicação legítima. É uma questão do direito que nós temos. E não nos dão contratos de trabalho. E temos que trabalhar a recibo verde. E que temos que pagar a segurança social. E podemos não estar a trabalhar naquele mês e não ter dinheiro para pagar a segurança social, mas... temos de pagá-la. Porquê? Porque se exigirmos um contrato de trabalho, ninguém nos emprega. Porque não dá jeito ao empregador pagar-nos depois a parte que ele tem que pagar da segurança social e por aí fora. Alguém faz alguma coisa para mudar esta situação? Não. Saiu uma lei da intermitência do trabalho, agora há bem pouco tempo, que era suposto sigilar sobre isso. A lei está lá. Está implementada? Não, não está. Alguém faz alguma coisa para que ela se implemente? Não, não faz. Quem é que tenta fazer? Os artistas. O que é que lhes acontece ao tentarem implementá-la? Queimam-se, não trabalham. Portanto, isto depois é tudo uma bola de neve. Dá-te vontade de agarrar nas malas e ir embora de vez? Não, porque não gosto de pensar que desisto do meu país, porque o meu país desistiu de mim. Percebes? Sentes isso? Portugal desistiu não só de ti, mas também dos atores, de quem produz? Sinto. Porque nós não percebemos que tudo consegue conviver. E o que eu acho que aqui acontece é que existe o... Olha, no outro dia eu estava a arrumar revistas... Mas tens que gostar muito, muito Portugal para não te dar essa vontade de ir. Não, eu gosto muito de me ir desafiando e de ir dando chapadas e dizendo não, porque isto vai ter de mudar. Sou otimista, não sei se é isto. Mas olha, eu ia dar o exemplo. Sim. Que era. Ainda há bem pouco tempo eu estava a arrumar umas revistas em casa de há 32 anos atrás, de quando eu comecei com o meu irmão. E tinha N revistas lá em casa que eu queria guardar, cujas capas das revistas era dos artistas, dos cantores, dos atores, dos encenadores. Isto eram as capas das revistas há 32 anos atrás. E o que é que era a novela da Globo e por aí fora. Hoje, basta ver o que é hoje uma capa de uma revista em Portugal. Seja ela qual for. É o sensacionalismo. É o escândalo. E o que eu digo é, todos os países têm isso. Todos. Todos os países sempre viveram também um bocado à base do sensacionalismo, da vida alheia, da vida dos outros, do escândalo dos outros. Mas, por outro lado, mesmo isso existindo, existia também a outra parte. Existe também a outra parte, porque as coisas podem conviver. Em Portugal, o que acontece é, só pode existir isto. Só pode existir uma capa de revista que tenha o escândalo e o sensacionalismo, e não há lugar para mais nada. E isso é que é muito mau, porque há lugar para tudo. E onde é que se deu o clique para que fosse assim? O clique deu-se na competição desenfreada das televisões de quererem competir umas com as outras e quererem dar produtos de fast food. Sim. Em que os critérios começaram a ficar todos invertidos. E é isso que começou a acontecer. Houve uma inversão de critérios. Hoje, o que é importante, basta ver este escândalo da Casa dos Segredos agora. Mas qual é a tua opinião sobre isso? Sobre os reality shows, sobre, e agora estamos numa nova edição também, da Casa dos Segredos. Até que ponto é que esses formatos moldaram as pessoas para também deixarem de ligar tanta importância ao teatro, outro o género. O público consome aquilo que lhes é dado. O público não tem culpa de uma capa de revista ser se a outra dormiu com A, B ou C na Casa dos Segredos. O público não tem culpa disso. Porque se houvesse outra revista, que se houvesse essa revista e depois outra que falasse ou de coisas mais ligadas à cultura, o público comprava na mesma. Portanto, eu não posso, não se pode dizer que há uma lógica que aqui é nós vendemos aquilo que o público quer. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O público consome aquilo que lhes dão a consumir. Se eu só tiver aquilo para consumir, é aquilo que eu vou consumir. Se me for dado alternativas, então aí eu tomo as decisões que tenho a tomar. O problema é que nós não temos alternativas. Mas mesmo senão com, levar com aquilo. Mas mesmo com alternativas, não achas que este conjunto de formatos que têm sido transmitidos não são quase já como uma droga para quem vê? Nós sempre tivemos uma atração pelo próximo, a vida do próximo. Houve um dos grandes filmes do Hitchcock, qual era, senão, A Janela Indiscreta, que era sobre um homem que via e que viu e que chegou a ver o assassinato da vizinha da frente, porque passava a vida sempre a olhar pela janela. George Orwell, não houve aquele grande filme que era o 1984, que a grande frase era Big Brother is watching you. Uhum. Já ao tempo que esta noção de estarmos a ser vigiados já existia. As grandes tabloides de nos anos 40, 50 da Marilyn Monroe, com quem é que a Marilyn Monroe dormia, esses escândalos sexuais, isso sempre existiu. Sempre existiu. Sempre houve uma fascinação do ser humano, eu acho, por a vida alheia. Houve, se há um acidente numa autoestrada, o trânsito não é por causa do acidente, é por causa das pessoas que estão a parar para ver o acidente. Eu acho que isso é intrínseco a nós enquanto seres humanos. Não é à toa que as pessoas, quando as peças são boas, vão e esgotam porque estão a ver a vida dos outros. Estão a ver outra vida ali em palco. Obviamente, se tiver qualidade, muito mais vão. Mas o teatro não deixa de ser isso. Nós vermos outras vidas. O que eu digo é que neste caso do sensacionalismo e das Casas dos Segredos desta vida e dos Big Brothers e por aí fora, com certeza que pode existir isso. Agora, não pode é existir isso só em detrimento depois de outras coisas que também poderiam existir. Principalmente, não pode existir tontos e tontas, como às vezes são na Casa dos Segredos e tudo, que depois dizem que querem ser atrizes. Sim. E que querem ser cantores, a darem a entender que isto é fácil. Então, e os que estudaram para isso? Ficam de parte. Não podem. Exatamente. Mas não podem. E o erro é isso, é que tu estás hoje numa sociedade que te dá a entender, lá está aquilo que eu estava a dizer há bocado, o mundo que isso é fácil. É quase como um mundo cor-de-rosa que isso é fácil. Ai, eu hoje quero ser atriz. Ai, eu adorava tanto. E o pior é que depois as televisões são bem capazes, porque essa pessoa na Casa dos Segredos, ou no Big Brother, ou no que for, lhes deu audiências. Epá, nós devíamos pôr esta pessoa na novela, porque esta pessoa, toda a gente gostava desta pessoa na Casa dos Segredos, vamos pô-la numa novela. Está feito. E a pessoa está na novela e é uma atriz. E daí a 2 anos já ninguém sabe quem é que essa pessoa é. Mas o que é que aconteceu? Essa pessoa tirou trabalho a alguém que realmente é um ator ou uma atriz. Achas que é possível haver mudança neste ciclo que estamos a falar? Só depende das pessoas que estão numa posição para poderem efetuar essa mudança. Só depende disso. E achas que elas estão dispostas, digamos, se calhar a palavra é muito forte, não sei, mas a revolucionar aquilo que dão? Tu usaste a palavra certa, que era revolucionar. Se as pessoas que estão nas posições onde estão tivessem essa pica de perceberem que, se o fizerem, estariam a revolucionar, metade do trabalho estava feito. O pior é que eles não veem isso. Não veem como uma revolução. Porque eu, tudo o que seja nesse sentido de revolucionar e ir por outro caminho que não aquele, para mim podia trazer muitos pontos positivos. O problema é que as pessoas não veem essa palavra, que é o revolucionar. É o ficar. É o que dá segurança. É o ficar. E isto dá segurança. E ficamos nisto. Não falando de Portugal, mas dos portugueses. Os portugueses gostam do Henrique Feist? Eu acho que sim, porque senão eu já estava a trabalhar noutra coisa. E o facto é que posso-me considerar um privilegiado, mesmo dentro deste cenário, posso-me considerar um privilegiado porque, eu comecei em 82. E ainda hoje, em 2014, exerço aquilo que comecei a fazer há 32 anos. Obviamente que neste país, isso para mim é um privilégio. Mas é uma luta constante, é uma luta que te deixa cansado? Ou ainda tens muito mais força para dar daqui para a frente? É as duas coisas, porque do cansaço depois advém a força. É, com certeza que às vezes cansa-me e baixo os braços, mas isso, logo a seguir a isso vem, mas não posso e sigo. E não espero que o trabalho me apareça, que é outra coisa. Se eu não tenho, eu crio. Eu crio o trabalho e vou à procura. E nesse aspecto tenho tido realmente pessoas que me têm ajudado imenso. De pessoas que eu conheço, ou porque preciso de uma ida à televisão e preciso que alguém nos ponha no programa da manhã, por exemplo, para que eu consiga divulgar aquela peça, e isso realmente tem tido pessoas de bem que aí também têm ajudado. Mas és um inconformado, mas isto no bom sentido, claro. És uma pessoa que não te conformas com o estado atual das coisas, nem te conformas com aquilo que estás a fazer agora. Sempre querer mais e mais. Não, eu não quero mais e mais por ser inconformado. Eu quero mais e mais porque acho que é assim que eu devo pautar a vida, no sentido daquilo que eu quero profissionalmente. É sempre querer mais. Não o faço por estar inconformado. Faço porque acho que é esse o desafio que tu, enquanto criador, neste caso mais criador, tens que ter, que é quereres mais. Começando a carreira tão cedo, ainda muito, muito jovem, há saudades daquilo que não se viveu? Ou ficou algo por viver? Não, de todo. De todo, porque eu gostava tanto de fazer. Repara, eu não fiz aquilo por obrigação. Os meus pais não me apontaram uma pistola à cabeça e disseram: vais ser cantor. E eu, não! E eles, não, que vais ser. Não, eu gostava de fazer aquilo. Mas como é que se sabe tão pequeno que sequer... Porque fui educado a ver isso, percebes? Nós quando em 75 nós fomos viver para a Inglaterra durante 3 anos e vi o meu primeiro musical com 77 anos. Com 77 anos. Em 1977. Com 5 anos. E com 5 anos. E mesmo com 5 anos, quando vi aquilo, e já gostava de cantar, minha mãe já dizia que eu cantava e trauteava, fui para casa a trautear as músicas e fascinado com o que tinha visto. E principalmente fascinado com o facto de tu poderes contar uma história através de uma linguagem que por si não é natural, que é cantar, porque ninguém canta pela vida fora. Ou seja, eu não estou aqui a falar agora contigo e de repente vou começar a cantar e as palavras até rimam todas, estão todas no sítio certo e consegui fazer um verso e um refrão espontaneamente. Isso não existe na vida real. Portanto, o teatro musical parte do princípio de uma coisa não natural, que é de repente temos uma canção toda feita e uma coreografia que até por acaso as 20 pessoas sabem todas a coreografia. Isto não existe na vida real. O que me fascinava no teatro musical é que era feito de tal forma que aquilo parecia tão natural quanto eu estar a falar contigo agora. Essa linguagem de cantar poder ser também utilizada para contar uma história através de uma melodia e não através da palavra falada e não te parecer uma coisa não natural. Sim. Isso era o que me fascinava em teatro musical. Um mundo paralelo. Mas aquilo que eu te perguntava era desse crescimento, se tiveste que abdicar, digamos, dos teus amigos, de algumas noitadas, de outras situações do dia-a-dia. Não existia no nosso tempo. Não existia. Noitadas como existe hoje. Houve. Nem existiam tantos bares como existem hoje. Qual era a realidade dos anos 80 nessa altura? A realidade dos anos... Olha, eu lembro-me que havia... O Coconuts era onde era muito costume ir em Cascais, portanto, uhum. E mesmo assim o Coconuts fechava cedo. Sim. Cedo, portanto, hoje. O que é agora? Portanto, o que é agora? Sempre não é o Coconuts sim. agora. Estou a dizer, é hoje em dia sim. tu podes estar numa discoteca ou o que for até às 6, 7 da manhã. Ia muito aí, íamos muito ao cinema. Estas saídas que existem, o Bairro Alto, o que é hoje o Bairro Alto à sim. noite, isto não houve. Nos anos 90, eu ainda lembro que nos anos 90 havia o Frágil. Que havia ali no Bairro Alto, onde se ia muito, mas não havia muito, muito mais que o Frágil. Sim. Eu não me lembro de haver muito mais que o Frágil. Ou melhor, o que eu está quero... aqui nascer uma discussão em relação não, à noite. Não, o que eu quero dizer é que nos anos 80... Tu não tinhas internet, tu não tinhas YouTube, nós tínhamos de nos contentar com o que havia, com as pessoas. Havia o ZX Spectrum e juntávamos de vez em quando para jogar uns jogos de ZX Spectrum, havia o Atari, sim. O cinema. Mas tiveste que abdicar da tua vida pessoal por essa paixão. Sentiste que em alturas da tua vida tiveste que fazer uma escolha entre isto ou aquilo? Nunca. Mas como é que se consegue conjugar uma paixão? E deduz-se que naquela altura também trabalhasses muito e quisesse trabalhar muito para chegar onde chegaste. Como é que se concilia essa dupla vida, quer de trabalho, quer de relações pessoais? Porque, para já, eu não tinha... Os meus colegas gostavam muito de jogar futebol, por exemplo. Sim. E passavam a vida a jogar futebol. Eu gostava de jogar, curiosamente, rugby. Eu adorava jogar rugby. E a minha mãe, a dada altura, é que me disse que ou continuas no canto ou então vais para o rugby. As duas coisas é que não. Ou é uma coisa ou outra. Sim. O meu irmão adorava ser guarda-redes e era guarda-redes da escola. Certo. Mas eu não tocava piano. E a minha mãe disse, obviamente, que as duas coisas envolvem as mãos. Se te acontece alguma coisa enquanto guarda-redes às mãos, acabou-se o piano. Portanto, porque o Nuno até chegou a partir, o meu irmão até chegou a partir dois dedos à pala de ser guarda-redes. E a minha mãe foi o que lhe disse, tens que optar ou guarda-redes ou a profissão que tu gostas, que é pianista e maestro. A única coisa que os meus pais disseram sempre, porque isto é que era a nossa paixão, era a parte artística, era os estudos nunca vão ficar para trás ou a serem prejudicados por causa disso. No primeiro ano que vocês chumbarem, acabou-se a vida artística até passarem o ano. Pronto, e quando passámos e chegámos eventualmente ao 12º ano e depois passámos o 12º, aí é que nos deram a alternativa de agora, a nível universitário, ou de bacharelato, vocês agora fazem aquilo a área em que se querem especializar. E eu fui para teatro musical, o Nuno foi para maestro. Ou seja, eu não sinto que eu tenha perdido infância alguma por ter escolhido a profissão, porque o Nuno e eu andávamos muito na estrada em 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, que é quando eu vou para a Inglaterra, todos, na altura de verão, estávamos sempre em turnê. Mas, se tu me perguntares se eu senti falta do verão, de ir para a praia com os amigos e tudo... Não senti isso, porque estava a fazer uma coisa que eu gostava de fazer. Portanto, isso enquanto escolha e opção não existia. Ou seja, não existia o facto de eu estou a perder isto por estar a fazer isso. Isso nem sequer entrava em equação na minha cabeça. Trabalhando tanto tempo com o Nuno e passando tantos dias com ele, tantas turnés com ele, passaste a ver o teu irmão de uma forma diferente, de uma forma mais profissional, menos pessoal, ou a vossa relação enquanto familiares estreitou? É muito difícil tu conseguires separar a parte pessoal e a parte irmão e depois Sim. a parte profissional, porque esses dois é que se casam muito, uhum. muito, porque um irmão é um irmão, isto é sangue do nosso, é sangue do nosso sangue, portanto o Nuno e eu temos uma maneira de estar na vida um com o outro, que obviamente que há o lado profissional, obviamente que há o lado pessoal, mas nunca dizemos, por exemplo, se eu tiver que dizer uma coisa ao meu irmão, agora quando estávamos a fazer, por exemplo, o Broadway Baby, havia coisas que eu tinha de dizer ao meu irmão porque aquilo era uma criação minha e eu tinha uma ideia de como aquilo deveria ser ou como eu queria que aquilo fosse feito. E o Nuno, às vezes, dava-me ideias também da parte dele e eu dizia, às vezes, ao Nuno, olha, sim, fazemos isso, mas... E reconheço muitas vezes, dizia ao meu irmão, não, porque não é isso que está aqui na minha cabeça, quero que seja assim. Mas nunca dizemos um ao outro, olha, agora vamos falar só aqui em termos profissionais e não vamos baralhar as coisas. Nunca dizemos isso, um ao outro. Porque aquilo que estamos a dizer um ao outro, ou a forma que temos de estar um com o outro... mistura-se a parte pessoal uhum. e a profissional. Não vale a pena nós estarmos a dizer, olha, isto é o teu irmão agora, a parte profissional, que está a falar contigo. Porque isso não resulta. Não, com ele e comigo não resulta. Porque nós somos irmãos. Nós crescemos juntos. Isso, essa parte comigo e com ele não existe. Nem eu sei diferenciá-la. Mas não há nenhum momento em que o trabalho fique à porta? Não há nenhuma altura em que vocês digam, vamos ser irmãos, ponto. Não, porque até nos jantares de família, trabalho. Ocorrem situações de trabalho. Não, porque até nesse aspecto, nós quando falamos das coisas, falamos num tom tão... apaixonado. Não, e tão blasé, não sei dizer em português, tão matter of fact, tão... Como estou a falar contigo agora. Sim, como Sim. estou a falar contigo agora. Sim. Posso estar a dizer ao Nuno, olha, a escola com o Gabriel está a correr bem, ele está a gostar do coisa. Ah, está a gostar daquilo. Ou eu disse, olha, como é que está aquilo dos direitos que estavas a falar por causa de lá do outro musical? Aquilo está a correr bem, o outro sempre aceitou. É assim. É natural. Ou seja, é natural. Não, não é, olha, agora calma aí que vamos falar de trabalho. Não, isso não existe. E depois, quando vamos ensaiar... Nem é preciso também dizer, olha, agora estamos na parte de ensaio, não vamos atender os telemóveis, porque agora... Isso também não é preciso, porque não temos uma maneira de estar um com o outro muito especial. Hoje os pais do Nuno e do Henrique são pais babados? Os meus pais já morreram. Ok. Mas ficariam babados com... Eu espero que sim e gosto de pensar que sim. Não te sei responder a isso, porque eu tenho uma filosofia na minha vida... Uhum. Que é, nós perdemos, nós para já, os nossos pais faleceram muito cedo. A minha mãe faleceu em 93, o meu pai faleceu em 96. Portanto, se eu nasci em 72... Mas ainda viram o início de... Eles viram tudo. Eles viram o início, eles é que lutaram para que nós continuássemos, eles é que lutaram para que nós fizéssemos, então, o ensino superior naquilo que nós quereríamos fazer, e eles lutaram para isso, porque sabiam que era o que nós queríamos e gostávamos de fazer. E eles também gostavam. Também, verdade seja dita, que os meus pais, a minha mãe era locutora da RTP. Portanto, já havia esta parte artística. O meu avô, da parte da minha mãe, era o letrista e o compositor do Ser Benfiquista. O meu tetra-tio-avô, da parte do meu pai, era compositor da Ópera de São Carlos. Portanto, a família sempre teve esta veia artística. Portanto, não foi uma grande surpresa para os meus pais, Sim. quando têm dois filhos que também queriam enverdar por esta parte artística. Não gosto de pensar se eles estariam orgulhosos ou se não estariam orgulhosos, porque eu tenho uma filosofia de vida que eu tinha a dizer, que era, tenho noção que qualquer coisa que eu pense nesse sentido é para eu me sentir bem a pensar que sim. Massagem ao ego, no fundo. É um bocado. Sim. É um bocado e para suavizar um bocado a dor, uhum. e eu tenho noção disso. Portanto, não penso muito nisso. Penso que estou a fazer aquilo pelo qual eles lutaram e pagaram. Uhum. Portanto, nesse aspecto, sinto-me alegre e feliz por isso. se eles estão contentes agora, de momento, ou não sei, quando morrer, se houver uma vida depois disto, realmente falarei com eles e logo descobrirei, olha, gostaram daquilo que eu vi, e aí logo saberei responder. Não posso é depois vir cá dizer nada. Exatamente, mas nos trabalhos que fazes, o que é que tu colocas deles? És pessoa de pensar muito na imagem deles, nos conselhos que te davam, ou as coisas vão-se diluindo, sendo-se a dor da perda, mas as coisas vão sendo amenizadas ao longo do não, tempo? Eu acho que as coisas, a morte de uns pais e da forma que foi a dos meus, uhum, nunca não ameniza. Eu acho que não ameniza. O tempo pode eventualmente ajudar-te a não estares sempre a pensar nisso, porque já faz parte de uma memória que já passou, mas não ameniza. Eu tenho uma coisa que faço sempre antes de entrar em palco. Eu não peço, e agora vai-te soar irónico isto, vou dizer, Deus me perdoe o de estar a dizer isto, mas eu não peço ajuda a Deus antes de entrar em palco. Eu peço ajuda aos meus pais antes de entrar em palco e benzo-me. Mas eu não peço a Deus, eu não digo antes de entrar em palco, oh meu Deus, que tudo corra bem para mim. Eu falo com os meus pais antes de entrar em palco. E depois de falar com eles, benzo-me. Pronto. Mas és uma pessoa que lida bem com a religião? Não te sei dizer. Não te sei dizer. Já lidei melhor, já tive mais fé, já por aquilo que aconteceu com os meus pais, questiono muito. Questiono muito. Tudo. Portanto, não... Não sei, eu se calhar rezo, eu não direi rezo, mas eu se calhar falo com os meus pais antes, porque os meus pais existiram, e os meus pais tiveram físico, e é mais fácil pedir ajuda a eles, porque consigo vê-los, do que pedir ajuda a uma energia, que eu não sei dar uma cara a Deus. Estás a perceber? Eu não sei... Não tens a imagem. Não tenho a imagem. Os meus pais eu tenho a imagem. E é por isso peço-lhes muitas vezes ajuda antes de entrar em palco e que tudo corra bem para mim e para o meu irmão. E pronto. Faltam 5 minutos para terminarmos as conversas de esquina. Estás cansado do rótulo de Sangoku? Não, porque quer dizer que correu muito bem o Dragon Ball. Não posso estar cansado. Estou cansado do que associarem... Não, estou cansado do que o elenco foi explorado à pala do Dragon Ball. Explorado isso, em que sentido? Fomos explorados no sentido de que foram feitos VHS, foram feitos DVDs, tudo à venda. Nós nunca nos pagaram os direitos conexos a que tínhamos direitos por causa disso. Isso estou muito cansado, porque sei que ainda hoje os DVDs do Dragon Ball são um êxito e que vendem. E nós, e eu não digo isto no sentido de uma pessoa que cobiça, não... Todos nós temos, há uma coisa que os atores têm, como deves saber, e como os próprios autores têm direitos. Sim. Direitos. Nós nunca recebemos direitos, nem nós nunca permitimos, enquanto elenco, que fossem feitos VHS e DVDs do Dragon Ball. Portanto, isso estou cansado da exploração massificada que foi feita à nossa pala. Naquilo que diz respeito ao público, adoro, obviamente, quando falo de alguém dizer, de repente na rua, ainda há uma semana estávamos a tomar café e eu estava a falar, quanto é que é, se faz favor? E estava uma pessoa atrás de mim que diz, desculpe, você é o Son Goku. Portanto, obviamente que nós gostamos disso, porque o Dragon Ball foi realmente uma febre. E eu acho que muito também pelo elenco que o fazia, porque sabes... Que nós improvisávamos. Exatamente. Muito. Sim, textos. Muito. Faziam diversas personagens. Fazíamos N personagens e improvisávamos, porque muitas vezes o boneco continuava a falar e nós no papel, efetivamente, já não tínhamos mais texto para dizer. Mas o boneco continuava a mexer a boca. E então nós tínhamos que improvisar até o boneco acabar de mexer a boca. Eu acho que grande parte do sucesso do Dragon Ball teve a ver com isso, com as patachadas que nós metíamos pelo meio. E porque aquilo tinha uma continuidade, era por isso que eu gostava muito do Dragon Ball também. Era a continuidade que aquilo tinha. Aquilo parecia uma novela. Ou seja, se tu perdesses 10 episódios... Já não sabias. Já era muito difícil perceberes o que é que estava a acontecer. Aquilo tinha sempre um seguimento. E perdias a luta entre o Freeze e o Sangoku, essa mítica luta que durou praticamente 3 episódios. Mas bem, para respostas muito, muito rápidas, o que é que gostavas que os teus dissessem sobre ti? Que os meus... Dissessem sobre ti. Que os meus quê? Os teus próximos dissessem sobre ti. Enquanto pessoa. Desafia-te. Quem é o Henrique Feist? Estás-me a fazer perguntas muito difíceis depois disto tudo. Uma palavra, como é que te defines? Tudo. Melhor maneira de acabar as conversas de esquina. Voltamos então na próxima semana. Henrique, muito obrigado, pela tua companhia, pela tua presença aqui. E desculpa deixar-te assim um bocadinho atrapalhado neste final do programa, mas digo-te, foi um verdadeiro prazer e passou a correr esta conversa e é sinal que correu bem. Passou bem. Que se passou bem. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, voltamos então na próxima semana. Também. Voltamos no próximo fim de semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Foi mais um Conversa de Esquina. I know what I have.